Está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. O podcast de aniversário. Em plena animação, curtição e agitação, né, cara? Olha só. Nossa, põe aquela música da banheira do Gugu agora, vai. É verdade, não pagava peitinho direto lá, né, velho? Pagava cula, né? É, aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o alemão. Aqui é Vinícius. E aqui... É o José Ferreira. É o José Ferreira. Vamos pros e-mails e daqui a pouco a gente volta. I am Tosco Mail. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Sessão de e-mail, senhor alemão. Existe ainda isso? Claro, rapaz. Com a quantidade de e-mails que a gente recebeu pelo último episódio do Tosco Chanchada. Um episódio éspico. O divisor de águas, né? O divisor de éguas, né? O que mais? Foi um episódio, assim, que definiu o que é o Tosco Chanchada ou não? Não. Não, né? Definiu quem ouve o Tosco Chanchada. Verdade, verdade. É. Concordo plenamente contigo. Mas antes da gente falar desse episódio, a gente tem que fazer alguns agradecimentos, senhor alemão. Exatamente. Essa humildade que é esse podcast, esse Tosco Chanchado, esse podcast maroto, esse podcast menino. Se imprime de tudo. De tudo e tudo, menino. Nós que fomos aí agraciados por alguns podcasters aí, né, rapaz? Fomos citados em dois podcasts na mesma semana. Chique, não? Você viu? E por pessoas aí, né, que são especialistas em podcast. É, de um podcast, né? Porque do outro é um bando de filha da puta, né, cara? Vai ter que explicar certinho isso aí, né, claro, cara? Claro. Pode explicar já? Não, vamos falar primeiro dos podcasts, né? Depois a gente... Depois eu esqueço, aí fica sem explicar e todo mundo vira filha da puta. É, no fim das contas, tá todo no mesmo naipe. O primeiro podcast que a gente foi citado aí foi o Paranerd, lá do Alexandre Nerdmaster, né, cara? Esse é um povo que entende de podcast, cara. Afinal, tinha lá o Lucas Yasumura, é isso o nome do cara? Nunca lembro, cara. É um cara que fala com a voz, assim, veio do William Bonner, né, cara? É chique, não? Nossa senhora. Aí o Tosco Chanchada foi citado aí entre vários podcasts aí de qualidade lá no Paranédia. O link aí tá no post. Se eu fosse você, eu ouvia. Ao invés de ficar aí mandando mensagem que não sai, eu tô escutando outros podcasts que falam da gente. Isso, exatamente. E o outro podcast que citou a gente, alemão, qual é? Puta Livre News. Puta Livre é um negócio interessante, né, rapaz? É Puta Que Tá Livre News, né, cara? Puta Que Tá Livre. Aí dos nossos amigos Hugo Soares, Carlos Tourinho, o Doug Lunático. E o... Ah, não. Então, faz aquela. Quem é o cara? O Pedro. isso já virou um hit, né, cara? Você vê, cara? Eu tô vendendo isso com um toque de celular, quem quiser comprar. Virou até funk, cara. Virou, é verdade. Você vê. Ah, e nós temos que agradecer também ao Valdeir, que é lá do Pauta Livre News também, do podcast Miolos, que mandou um desenho sensacional aqui do seu Nonô. Isso é, ó. Se puder divulgar, a gente divulga. Se não, se ele começar a cobrar muito, a gente não divulga. Dá uma olhadinha aí no post, aí o desenho ficou muito massa mesmo, o cara aí manda muito bem. Muito obrigado. Senhor Nono, o senhor não gostaria de agradecer aí? Ou... Não vi ainda. Não? Não quero saber. Ih, rapaz. Se ele me desenhou nu, foi nu? Não sei, o senhor não viu ainda? Não vi, pô. Foi usando, acabei de uma, falar, usando uma tanguinha assim, um negocinho. Ah, então é eu mesmo. Eu mesmo. Coxinha, eu lembro, eu lembro. É. Eu lembro dele. Lembra? É. Do Valdeci? Do Vardovino. Nós temos. Não, muito, muito obrigado, Vardovino. Vardovino, olha isso. Pelas vezes. Senhor, não, o senhor tá com ovo na boca hoje, é isso? Seu cu, filho da puta. Só que a gente vai chegando a certa idade, né? Almeida. Vai pesando a dentadura, vai, isso? Vai, uma porrada de doença, caralho. Um monte de dor. É terrível isso. Ah, é? Ultimamente, o que tá me incomodando é a gnorrhélia. Gnorrhélia? Gnorrhélia. Isso é uma coisa... Isso não é de Deus, não. Não, isso incomoda muito. O pinto fica parecendo uma crista de galho. Sabe como é que é? Já gozou puisando. Puta. Que gnorrhélia faz isso com a gente? Parece que você tá mijando um quilo de agulha. Maria! Ai, mas seu Nono, o senhor vai mandar um abraço pra ele ou não? Pra quem? Pro Valdivino aí. Por quê? O que ele fez? Deixa pra lá. Nós temos também que agradecer a galera do Pode Especular. Senhor Alemão, fiquei espantado com a qualidade desse podcast. O tamanho e sabedoria dos participantes? Rapaz, eu nunca vi ninguém conversar tão tranquilamente sobre livros igual esses caras, velho. Verdade. Por isso, ouvinte do Tosco Chanchado, o link também aí no post. Todos os podcasts que a gente fala aqui, a gente deixa um link no post. A não ser quando a gente esquece, né? É, toda vez. Mas... E mesmo você que não gosta, vale a pena ouvir o podcast, porque eu tenho certeza que seus conceitos vão mudar. Tem aí também as meninas aí, Clube da Necessaire, irmão. Que faz o Clube da Necessaire no Japão, perna? Rapaz, é um blog aí, né, que fala sobre aquelas coisas de menininha, sabe? Os cosméticos, os batons, os esmaltes, coisas que a Grida Furacão vive falando aí também no Twitter. Puta, que chato aqui, né, cara? Puta que pariu. Hoje comprei um caquelado. É, Opala, não sei que cor. Bom, Opala, o único Opala que eu conheço é o carro, né, cara? Pois é, né? Não e sei. Já tá de bom tamanho, né? A pedra acho que foi batizada em, assim, em homenagem ao carro, né? Com certeza. Não é? Com certeza. Mas e aí, o que, que as minas do Japão estão fazendo? Então, elas ouvem o Tosco Chanchada, dizem aí que não vem a hora de sair, mandaram beijos pro seu Nonô. É, o velho aí... Eu adoro o Japão, velho. O senhor está reganhando corações. Até hoje é uma putaria lá no Japão, né, velho? O povo caga nos outros no Japão, velho. Gômitos. Nossa. Aquele negócio de passar o ovo cru pra boca da mulher. Que nojo. Aquilo é demais, de sexo. Dá uma gnorrhélia, rapaz. Já transou com um cachorro, já, velho? Isso dá gnorrhéia, eu acho. Ah, é? Porque foi assim... Gnorrhéia canina? Não, é no pau, velho. Sabe como é que fica? Expurgando. Ah, parece um... O senhor tá hoje, né? Bem nojentinho, né, seu Nono? É, eu tô fazendo curso, né? De nojeira. Ah, é? Já comeu aquela batata recheada? Que vem com a toperi por cima, rapaz. É igual. Igualzinho? Você goza pus. Eita porra. Não é pus. Temos que falar também, Alemão, que mudamos aí o sistema de comentários do Tosco Chanchada. Agora, pra galera comentar, tem que fazer um cadastro antes. Isso é pra Evitar. De repente, evitar, né? Porque não tem como se livrar dessa praga, não, né, cara? Não, isso aí não tem mais. A gente vai tentar aí dar uma diminuída no número de trolls, ou se a galera quiser trollar, vai ter que se identificar antes, né? Porque comentários anônimos não servem pra porra nenhuma. Vai ter que confirmar por e-mail também? Tem que confirmar, tudo mais, cara. Vixe, o troll vai ter que fazer um e-mail, hein? É. Vai dar maior trabalho. Será que consegue? Claro. Outra coisa que a gente vai fazer, galera, vocês vão estranhar o seguinte, que nós não vamos ler os e-mails que chegaram aqui a respeito do episódio sobre cabaços, e chegou muito e-mail, cara, muito e-mail mesmo. O povo se identificou mesmo com o tema, hein? Com o tema, galera. Assim, a gente não vai ler agora, porque a gente vai fazer um episódio especial que vai se chamar Tosconsultoria, senhor Alemão. Olha só, hein? Porque a galera, assim, mandou vários depoimentos, né? Várias perguntas a respeito aí de... Como se diz cabaçar, né? É, se a pessoa realmente é cabaço ou não, né? Então ela gostaria de uma assessoria nossa aqui do Tosco Chanchada. Claro. Então nada mais justo do que a gente fazer um episódio especial juntando os e-mails e alguns comentários aí bacanas que tiveram no último episódio. E a gente comenta aqui. Vale lembrar que esse episódio bateu o recorde de downloads, assim, tão rapidamente, cara, que foi até assustador. Foi absurdo. Foi assim, eu acho que a galera ficou numa abstinência foda do Tosco Chanchada, né? Se for baseado nisso, esse daqui, então, vai quebrar a banca, né? É, esse aqui vai tirar o site do ar, essa é a intenção, né, cara? O povo já esqueceu da gente, né? Tem isso também, né? Pode ser também, ué. O que mais, senhor Alemão? Mais algum recado? Não, tô bem. Tudo certo? Tudo bem. Como vai as crianças? Tá no saquinho ainda, guardado. Um abraço aí pra toda a galera que comentou, pra galera que mandou e-mails, pro pessoal do Twitter aí que manda um feedback foderástico pra nós aí. Obrigado, galera, porque se a gente chegou nesses 2 anos aí é porque vocês também deram uma grande força pra gente. O nosso número de ouvintes aumenta cada dia e uma parte de todo esse êxito aí também é de vocês. É verdade. Ou não. Ou não. Vamos nessa? Vamos, que esse episódio é pra fechar 2 anos de Tosco Chanchada. Inclusive, agora a gente vai fazer só episódio de aniversário. É, olha até aí. O ano que vem, galera. Então tá, né? Vamos nessa, então. Falou, até mais, galera. Fui. Ui. Ei, camarada, está com problemas na hora de dar aquela folgada no ganso? Você sempre está sem grana na hora de esfolar a jiboia. Sua mina não aguenta mais dar para você no banco de trás do carro. Nós temos a solução para seus problemas. Motéis Brioco. Ai, amor, me leva no motel hoje. Ai, mamãe, você não vai se arrepender. Motel? É hoje. Se for pra meter, tem que ser no Brioco. Nos motéis Brioco, você não paga nada pra dar aquela chacoalhada na barbela. É muito simples. Nossos quartos são equipados com câmeras que filmam toda a sua ação com a maior privacidade. Pronto, está feito o pagamento. Sua cena de sexo particular vira um filme pornô de primeira qualidade. Motéis Brioco. Aqui o barato é louco. We'll be right back. chegamos a 2 anos de Tosco Chanchada Podcast, senhor José Ferreira. É, com muitos contratempos, muito álcool, muita diversão, né, alemão? Você tá cansado, né, cara? Tá difícil, cara. É. Tá foda. Tô com ressaca, mas tudo bem. Fala um pouquinho, alemão. Dá paz pra mim aqui. É verdade, chegamos a 2 anos. Não é mesmo, Vinícius? É empolgante pra caramba, não é, cara? É. Saber que a gente tem já, tipo, dois anos, cara. Sabe o que são 2 anos? Mais de 700 dias, cara. É verdade, é muita coisa, né? É. Nossa. Eu fico feliz. É. Que bosta! Pra aproveitar a animação da galera aqui do Tosco Chanchada, a gente resolveu fazer algo diferente esse ano, né? Ao invés da gente escolher os episódios aí favoritos, aquelas coisas que a gente ouviu, que a gente curtiu pra caralho aqui, tanto em off como nas edições, a gente dessa vez resolveu fazer diferente, chamar os ouvintes pra eles comentarem aí a respeito, né? Isso. E tem uma galera aí pra falar pelo jeito aí, a gente vai começar... É óbvio que a gente tem algumas partes pré-selecionadas e a gente vai encaixar naquela que os ouvintes acham que eles mandam, né? É, com certeza. Não, mas as melhores partes são quando a gente usa os outros podcasts e o perna corta, né, cara? É verdade, cara. Essa parte vocês nunca vão escutar, né? Mas você pode ouvir nós agora. Vamos dar um jeito, nós vamos editar um só com a gente e vamos colocar lá, cara. O lado B, né, cara? É. Que isso, cara. Falando mal de todo mundo, esses podcasters aí, tudo. Esses... Não, isso é porque vocês não têm nenhum amigo podcaster, né? Por isso que vocês falam isso. Que isso, cara. Eu sou amigo do Grafo. Dormiu com o Zé, né, cara? É. Bom, e já que a gente tá falando de podcaster, nada melhor do que começar com uma pessoa muito bacana e que apoia muito o Tosco Chanchada, que é a senhorita Angélica Hellish, lá do MasmorraCast. Mamute, cara. Angélica o quê? Como é que é o nome? Tá? Angélica o quê, meu? Angélica Hellish. Aê. Hellish? É Hellish inoperante. Hellish? Tudo bem, Angélica? Porra, tudo bem. Prazer estar com vocês aqui, cara, com certeza. Poxa, prazer é todo nosso aí. Angélica, então faça aí o seu depoimento a respeito do que mudou na sua vida depois que você ouviu o Tosco Chanchada Podcast. Então, olha, eu escuto o Tosco Chanchada há muito tempo. E o caso é que eu sou uma pessoa extremamente mal-humorada. Faz mais que 2 anos ou menos? Não, menos que 2 anos. Eu conheci faz o quê? Um ano e pouco, né? Eu sei que o Tosco Chanchada, na minha opinião, é a melhor maneira de você sarar do mau humor. É você acordar logo cedo e você colocar ali no seu player portátil e escutar o Tosco Chanchada. Eu sempre gostei, eu curto demais. O humor que vocês fazem é maravilhoso. É uma turma que dá pra ver que tem uma sinergia e tem uma energia fantástica. Eu curto demais. Inclusive nonsense. Nonsense é a melhor coisa que existe. Eu amo nonsense. Eu amo seu nonô, cara. Seu nonô. Nonsense. Meu primo, rapaz. Corta o seu nonô aí. Eu quero saber como é que tá o namoro do seu nonô com o retardado, cara. Ele morreu, não ficou sabendo. O pior foi de AIDS. Ele foi picado por que mosquito, seu nonô? Aedes egípcio. Olha, mas então, legal que vocês fazem humor também, que traz um pouco de conhecimento, que vocês também têm aqueles podcasts que, junto com o humor, vocês estão falando, por exemplo, do Serial Killer, eu acho maravilhoso, vocês falaram sobre, assim, com bastante humor. O meu predileto de todos, antes que meu tempo acabe, com certeza das eleições, que eu sempre tô escutando várias vezes, entendeu? Muitas vezes, que eu adoro, sabe? Eu queria muito, na época das eleições, a única coisa que acaba com o nosso mau humor é a gente escutar um bom podcast de humor, assim, que até pra brasileiro tem isso, né? Tem isso de dar risada, né? Um pouco pra não ficar triste com tanta desgraceira, né? Eu curto demais o humor de vocês, eu tô aqui torcendo com toda essa galera e com certeza pra vocês continuarem fazendo esse podcast, tá? Pela importância que tem humor na vida das pessoas. Porra. Sabe? Parabéns pra vocês. Acabou. Gongo. Tempo esgotado, tá certo? Não, uma coisa eu não concordo com a... É de humor nosso podcast, mano? É de atualidades. Ô, velho, para com isso, me chama de palhaço agora, porra. É de atualidades, ó. Infância anos 80. É de aula, mas com muito humor, né? Street Fighter, só coisa que surgiu agora. Só coisa nerd, né? Tem um trecho assim, Angélica, que você gostaria de citar? Assim. O trecho que o seu nonô tá no podcast das eleições, que ele tá chamando o retardado pra transar. Que coisa louca, nossa, cara. Você é bem pervertido, começou hein, bem, velho. Né, cara? Nossa, porra, senhora, cara. Você é bem safado, hein, gente? É muito engraçado, cara. A única coisa que me deixou muito enojado é o barulho da merda. Passou na boa. Mas olha, muito joia, cara. Eu sou muito fã de vocês, do trabalho de vocês, sabe? Eu acho que o podcast no Brasil tem que se tornar conhecido pela qualidade, entendeu? Que o pessoal jovens hoje em dia estão fazendo um humor maravilhoso. A gente vê no sábado na televisão essa merda de Zorra Total, essa porcaria. Cara, o Perna vai cortar isso, tá? É, o Perna não deixa falar mal de ninguém. A gente é tudo barrado aqui. Pode tirar o Zorra Total, sem problema. Dá uma pausada e já era, velho. Pausada, você entendeu, né? O humor mais jovem no Brasil, eu acho que o humor mais jovem no Brasil, ele tem muito a acrescentar, ele é um humor muito inteligente, viu? Então, parabéns pra vocês, um grande beijo da gente aqui, de todos os ouvintes. Chega, acabou, falei muito. Foi desclassificada. Tá bom. Angélica, muito obrigado. Você queria já aproveitar e divulgar o Masmorra Erótica aí pra galera? Cara, quem quiser conhecer um pouco de cinema alternativo, por favor, apareça lá no masmorraerotica.blogspot.com. Tá com pressa, hein, Angélica? Rapidinho, pra eu não tomar alucinado de novo. Bom, beijoca pra vocês. Valeu, Angélica. Tchau, tchau, hein, meu. Obrigado. Galera, até, tchau. Estamos aqui com mais um ouvinte do Tosco Chanchada Podcast. Qual é o perfil do ouvinte do Tosco Chanchada Podcast, José Ferreira? Basicamente, o cara precisa ser desocupado, ter muito pouco amor próprio, né? Se contentar com porcaria. Exato. E pagar alguma coisa pra gente, que é a parte que ainda ninguém fez, né, cara? Uma touca, né? 13 mil de salário é pouco, eu quero 26. Porra! Então nós vamos falar agora com o ouvinte abastado, né, financeiramente. Se apresente, meu abestado, querido. Abestado, abestado. Aqui é Laureano, de Porto Alegre. Laureano, conta pra gente aí como você começou a ouvir o Tosco Chanchada. Quando eu começou, eu não sei, mas foi depois de ouvir vocês serem citados no Depois das Onze. Quer dizer, citados não, xingados. Ah, bom saber. Bom saber, bom saber que a puta xinga. A galera é foda. Isso, vai ser parceiro. Aí, eu ouvi, eu não sei qual foi o episódio que eu ouvi, depois eu baixei todos e eu vi a maratona completa. Ô, Laureano, você conseguiu manter sua vida social depois de fazer a maratona do Tosco Chanchada, cara? Na realidade, eu me afastei das pessoas, né, cara? Eu entrei em depressão. Pô, a Angélica fala que é a melhor coisa contra a depressão. O cara já entra em depressão. Você vê que a gente tá, né? Tá equilibrado. Não, aí, mas cara, tá bom, a gente tá agradando mulher e tá agradando homem, cara. Qual é o trecho aí que você achou mais foda do Tosco Chanchada? Ah, não separei um trecho, mas eu gostei do 36, da cerveja, e o Bart na Nova Zelândia, 28. O Bart tá aqui, quer deixar um recado pra ele? Obrigado. Ah, eu gostei da parte das namoradas dele lá, né? Só me lembro disso. Por isso que ele não lembra o minuto, né? Não teve namorada, né, cara? Porra, não comi ninguém lá, caralho. Valeu por lembrar, obrigado. Ele comeu um quilo, né? Laureano, você quer deixar o seu recado? Quer mandar, sei lá, quer cobrar alguém aí através do Tosco Chanchada? Não, cara, eu quero a minha parte lá. Tá certo, vai pra lá, rapaz. Vai pra lá. Laureano, Rock, leva esse rapaz embora. Aquele abraço. É, tá certo. Um abraço, não, esse arrombado. Um abraço. Vai pra lá. Não, peraí, vamos dar a opção do Laureano ofender alguém. Ô, Laureano, você quer ofender alguém? Não. O cara não quer ofender ninguém, velho. O cara é um bonzinho, pô. Rapaz. Manda o Pedro Nogueira pra puta que pariu. Rapaz. Muito obrigado. Beleza, então. Laureano, aquele abraço. Um abração pra vocês, tá? Vamos chamar mais um ouvinte, então, pra participar aqui. Alô? Alô? Eu falei que não ia pra ligar aqui, ô filho da puta. Aí é da pizzaria? Não é, não, viadão da porra. Atende ele aí que eu não quero falar com esse desgraçado. Desgraçado. Ô, Perna, porra, mano, dá sequência no bagulho aí, o cara. Se apresente aí, meu querido. Oi, eu sou o Wellington Magari, o filho do poderoso Satan Ghost. Ô, Perna, você sabe quem sou eu? Agora eu sei, né, porra? É o filho do poderoso Satan Ghost. Magari, já falaram que sua voz é parecida com a do Anderson Silva? Não. Mas é. Quando foi que apertaram seu saco com alicate pra ficar com essa voz desse jeito? Entendeu? Você sabe que era na morsa. É. Acho que desde criança. Porra! Tudo bem, Magaren? Tudo bem. É, diz pra gente aí, cara, faz o seu testemunho aí de quando você começou a ouvir o Tosco Chanchado, o que mudou na sua vida, cara? Então, eu comecei a ouvir graças a uma indicação do Combo Podcast. Nossa, faz tempo, hein, cara? Acho que foi no 3 isso, não foi? Não, eles fizeram um top 10 de podcast e citaram vocês. E você, igual o nosso amigo Viadinho Tais, ficou com um preconceito a respeito do nome? Ficou na dúvida, será que compensa, será que não compensa? É, na época eu tava começando a ouvir podcast, aí eu tava encarando qualquer coisa. Aí, assim que se fala, verdade mesmo. Honestidade, mas tesoura ele, vai. Ah, qual que é o seu episódio preferido? O episódio preferido é o dos chatos. Você gosta desse episódio? Você teria um momento específico do episódio? Ah, daquele episódio tem o do Marco. O Marco ficou marcado, né? O Marco ficou marcado. Marco. É verdade. Frase bonita isso. Parabéns. Magaren é um cara descolado, né? É verdade. Descolado é uma palavra nova também, né? Tá certo que a língua dele é 3 vezes maior que a boca, né? Mas é um cara gente boa. Ô, Magaren, você gostaria de ofender alguém aí, meu? Não, vocês Ai, meu, pelo amor de Deus, você tá participando do Tosco Chanchado. É. Ofende alguém, pelo amor de Deus, velho. Tá bom, o seu Nonô é o velho safado. Nossa, mas já te comi já, MacGyver. MacGyver. Ah, você pode ter comido o MacGyver, eu não. Pois gostado. Magaren, você quer deixar algum recado? Quer fazer o seu jabá? Só que vocês continuem com esse trabalho tosco de vocês. Tosco no bom sentido, é claro. E quem quiser ouvir o meu podcast, que tá no começo ainda, lá no Climax Cast. Vocês falam de orgasmo? O que que é? Não, é que eu tinha um outro podcast que acabou acabando. E é o que eu sei falar. Peraí, o Marco marcou. Acabou acabando. Você tá com um vocabulário meio... né? Limitado, né, cara? Ué, o Vinte Tosco tinha já se esperava o quê? É verdade. Pelo menos ele sabia o Geriza, né? É verdade. Magaren, aquele abraço. Alô pra todos vocês. Valeu, velho. Até mais. Valeu, irmão. Valeu, droga! Que lentidão! Meu navegador tá ruim demais! Droga! Droga! A Microtoscosoft traz para a América do Sul o novo navegador para a internet. Toscrom! Com Toscrom você navega mais rápido pelo Toscurt. Acesse seus e-mails no T-Mail e carrega mais rápido o site do Tosco Chanchada. Vamos ao vivo com tradução simultânea para a cerimônia de lançamento do Toscrom com Toskill Gates. Good morning, boa noite, ladies and gentlemen. Cambada. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks e com a Toscugo tá dominando. Se você não instalar o Toscrome, você não vai conseguir entrar mais em nenhum site. We are the world, ou instala we are ou the se ferrou. Inclusive, o Corinthians tá montando um grande time para esse ano. E para ver a feijoada da Dona Palmeirinha. E tomei uma caipirinha. Yellow Submarine. Que delícia. Yellow Submarine. Que delícia. Good night. Bom good dia night a todos. Bom dia. Fuck you. Fuck you. E muito boa sorte. Instale já o Toscrom no seu computador. Ligue agora para o número que aparece no seu alto-falante e ganhe também uma fita cassete com aulas de como postar fotos no Toscurt, mandar scraps para os seus amigos e também dicas de trapaça para jogar colheita feliz. Toscrom. Mais um lançamento Microtoscosoft. Você só encontra aqui no Tosco Chanchada Podcast. Thank you. Estamos aqui também com uma presença ilustre, né? Porque alguns ouvintes nossos também são pessoas de garbo e elegância, como dizia Léo Lopes do Radiofobia. Aliás, abraço da Léo Lopes. Um grande abraço pro Léo Lopes. Quem é Léo Lopes, mano? Who the hell is Léo Lopes, né? Estamos aqui com o Cleverson lá do Baú Pirata. Tudo bem, senhor? Também conhecido como Clé lá no internet, né? Que pariu. Ele tem um amante lá. Como é que é o nome do amante dele, né, irmão? É um Léo. É o Pedro Nogueira. É o Nelson, chama de... Ah, o Nelson. É o Creve. Nelson é pancado pra trollagem lá no chat. Tudo mas, bem, verdade, senhor Cleves? Tá, tudo nos conforme, né? Você fumou maconha, Cleves? Não, ainda não. Muito cedo, né? É que você tá animadaço. Não, é que eu acabei de acordar. Na verdade, eu tô esperando a celebridade que vocês falaram que tava aqui agora. Quem quer é? Quer saber quem é. É a Angélica, já foi já. Ô, louco, parceiros de Jabur Hill, né? São pessoas aí, né? Que tão valendo meia colher aí, pelo menos, né? Parceiro de Jabur Hill são os coitados que se fuderam na vida. Tão pagando os pecados. Cleverson. Eu? Qual é o seu maior arrependimento de ter conhecido e começado a escutar o Tosco Chanchada? É o vício maldito que fica depois, né? Porque você sabe que é ruim, mas você não consegue largar. O cara fala igual o Scooby-Doo. Ele é mineiro, fala assim, ó, coco. Coco, carrinho de coco. Fala assim, ó. O pior é que ele fala assim, é o vício desgraçado que a gente começa ouvindo. Pô, mas... Ei, Fred. Parece um Nerd da Capitinha. Fazendo. Puta que pariu. E ô Cleverson, por que você não indicaria o Tosco Chanchada assim pra, vamos supor, se você tiver uma irmã, por que você não indicaria o Tosco pra ela? Depende, né, se for pra irmã a gente tem que ter um certo amor familiar, né? Tem que querer o bem ao próximo, não pode fazer essas coisas, né? Mas Pepe, se você não gosta dessa porra desse programa, por que você tá aqui participando? É, meu, vai embora então, porra. É que viciou, né? Tá bom, vai. Essa é a buzina do Jaburla da coisa. Meu, Cleverson, e assim, de tudo que você já ouviu, qual é aquele episódio que mais marcou a sua vida? Cara, o que eu gostei mais foi o de casamento, foi o 41. Só porque o amiguinho dele participou. É verdade, cara. Olha só, o paixão, né? Gostou do sotaque do Jaburrinho. De nada, pior que não. E sabe o que é o pior? Que o filho da puta, ele contou umas histórias lá, que contando pra vocês ficou engraçado de ouvir. A história do pirulito, eu ouvi umas 15 vezes, mas eu aposto ouvir ele contando. Mas ele conta no programa dos outros e fica legal de ouvir. Foi a única coisa que aconteceu na vida dele legal, foi aquilo, né? Ele só conta aquilo, só. Pelo jeito, é aquilo. E aí, dando na feirinha com o Júnior lá dos consolos de madeira, abridor de garrafa. É verdade. Ih, rapaz. Puta que pariu. Não vamos fazer isso comigo, deixa o menino em paz. Tem um momento, assim, específico desse episódio que você gosta bastante? Olha, dizer que gosta é um troço meio perigoso, né? Porque o Você ama, então. Não, vai. É uma hora meio suspeita, mas é bem a hora que vocês falam lá da aderência ao sexo anal. Do asterisco pontinho. Puta, que lavou. No finalzinho, né, cara? Nada, no começo. Foi no final. Foi isso que ele quis dizer, né? Edição faz mágica. Sabe o que é pior? O pior é que eu tenho certeza que vocês vão ferrar comigo depois da edição por causa disso. Que isso, vamos cara. Nada. Acabou, Cleves. Tchau. Cleves, manda aí seu recado, enfim. Faça o seu jabá ou cobre alguém, ofenda alguém, enfim, cara. Você tem o direito de ofender alguém, quem for. Não, eu vou deixar pra vocês ofenderem, ofendam lá. Ofenda o Pedro Nogueira no seu lugar. Ô, meu, aproveita, cara. Aproveita pra ofender alguém, meu. Manda alguém tomar no cu, não, cara. Não é o seu podcast. Ah, tomem no cu vocês, seus porra. Aí, não, corta isso aí, perna. Corta isso aí, mano. É, cara mó cuzão. Folgado, cara. Abraço, Cleves. Valeu, irmão. Bravo. Falou. Falou. Irmão de cu é rola, pô. Aqui quem tá falando é o Nori. Eu vim hoje participar desse especial de aniversário só pra deixar esse testemunho. Eu queria agradecer a cada um de vocês do Tosco Chan. Hoje a minha vida se tornou algo melhor. Hoje eu não espanco mais enfermeiros. Eu não mato deliberadamente. Médicos hipócritas que aparecem no meu quarto dizendo que eu sou louco. Não tem mais traumatismo craniano. Não tem. Por quê? Porque eu agora escuto o podcast de vocês. Isso me deixa feliz. Isso me deixa animado. E hoje, esse hospital psiquiátrico horroroso. É mais calmo. Porque eu estou calmo. Obrigado, Tosco Chanchada. Alô? Alô? Que é? Alô? Quem tá falando aí? Aqui é Thales McClary. Tonho tá aí? Tonho tá aí? Tonho o quê? Tonho. Não é cara de que? Tonho, porra. Chama Tonho aí, pô. Me dá 10 contas que eu chamo Tonho. Ah, vai dar bunda então. Estamos aqui com Thales McClary, mais um ouvinte que vocês poderão ver que é retardado, mas... Por isso que o seu Nonô gosta tanto dele. É verdade, né, ô, João? É João, né? Seu nome. Tudo bem, Thales? Tudo bem, cara. E o senhor? Beleza. A gente já começa perguntando o seguinte: qual foi o pior episódio do Tosco Chanchada Podcast? Foi o primeiro. Porra, aí sim. Mas aí são critérios técnicos, né? Porque a discussão até era legal. Eu concordo, a discussão foi legal. É, então, mas assim, dos episódios mais recentes, já com áudio decente, né? Com uma edição um pouco mais caprichada, assim, tem algum episódio que você fala, não funcionou? Cara, não falo, porque pra mim todos foram muito bons. Ele é nosso preferido até agora. É, ele é o melhor. Calma aí. E você teria coragem, por exemplo, de ouvir o Tosco Chanchada, por exemplo, perto dos seus pais? Eu escuto perto deles, quando eu tô em casa. É, e o que eles falam? Eles ouvem? Eu escuto de fone. Foi trollado. Consegui, cara. Da hora, velho. Mas é, eu sou seu fã, cara. Ai, cara. Olha, então assim... Você só pode tirar o perna, pô. O perna que é legal ficar tirando aqui, mano. Viado. Você é. Essa é a risada nervosa do Zé, na verdade, tá forçando. Não, mas me falar a parte que ele mais curtiu aí. Qual episódio você mais curtiu, velho? Só que eu mais curti, episódio número 28, As Aventuras do Bairro Nova Zelândia, no minuto 47, quando ele confessa que não comeu ninguém. Pega aí. Fala de novo aqui, Bart. Pô, eu não comi ninguém. Isso não é engraçado. Não é engraçado, cara. Pra é gente, um cabaço. Como a gente sabia que isso ia acontecer, a gente já trouxe o Bart. Na verdade, é o Zé que imita o Bart também. Vai, vou liberar essa informação. Deixa eu só dar um recado. Zé, tem que falar que eu sou um grande fã seu, que você é um dos maiores imitadores de Silvio Santos desse país. Eu queria palmas pro Zé nesse momento. Ele merece o respeito de todo mundo aí. Sobrei! Sobrei igual giló no churrasco. Que bosta, velho. Desculpa, seu microfone tava desligado pra gente aqui. Filha da puta! Ai, valeu, Sá. Valeu aí, cara. Valeu, velho. Valeu, irmão. Obrigado. Até mais. E o nosso próximo ouvinte nesse episódio comemorativo é o nosso querido amigo Jeff. Fala aí, meu querido, como é que estão as coisas? Tudo beleza, e aí? Tudo ótimo. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao nosso amigo? Não, não. Não, também não. Então, falou, Jeff, aquele abraço. Que isso, porra? Ó, Jeff, ó, concorrendo a uma atochada do perna, hein? Você vai responder essa pergunta e vai ganhar uma atochada. Pode falar. Qual integrante do podcast, Tosco Chanchada, é aquele que tem o maior pênis? Olha, segundo os mitos aí, é o perna, né? Mas eu acho que é o seu Nonô, hein? O cara queria ganhar a tochada do perna mesmo, não falei, velho? Ele poderia ter respondido errado, velho. Eu tenho o maior saco, Gênio. Ah, é verdade, é. Maior saco, né? É. Quer chupar o pênis do voo, Jefferson? Não, né? Não, só fazer uma galupa. Então vem, Gênio. Gênio. Ô, Jefferson, você já passou vergonha ouvindo tua chanchada? Cara, na academia, no metrô, mas não, muitos mas lugares. Mas não conta aquelas partes que riram de você, porque você é feio, tá? Não, essa aí não, né? Me acharam só com cara de mongol lá, né? O cara rindo do nada. Que isso? Ô, cara, mas como é que você vai pra academia e fica ouvindo o teu chanchado? Imagina o cara fazendo um leg press lá, cara. 400 quilos. Aquela risada, vai assim, né? A perna do cara dobra igual de avestruz. Você nunca caiu da esteira ouvindo o tosco chanchada, não? Cara, caí não, mas já deu uma tropeçada, viu? Olha isso, cara. Cuidado, maluco. Nós não vamos nos responsabilizar por isso, hein, cara? Beleza. Sei como falar aí é... É fazendo supino e dando sorriso, né? O cara é de mal, não. Esse é aquele que dá e não faz careta. Fazendo sorriso. Esse mesmo, sorrindo. É, fazendo supino e sorrindo pro instrutor, né, cara? O cara vai achar que você é viado, hein, cara? Faz cara de mal lá, maluco. Não, mas tem instrutora também. Agora sim. Aposto que levanta mais que ele no supino. E de todos os episódios que você já ouviu, qual é aquele que você mais gosta e por quê? Bom, eu gosto do das mulheres lá, mas... Pode parar de falar. Tá certo. Muito bom, muito bom. Não, brincadeira, moleque. Fala aí, qual que é o seu episódio? Eu gosto do 25 das mulheres lá, mas aquele que eu mais gosto é o do Street Fighter, né? O primeiro que eu escutei. Nossa, cara, você vê, hein? Desenterrou o bagulho, hein, velho? É. Street Fighter é qual? O 4? 5? Não, o 3. Acho que é por aí. Eu comecei a ouvir do zero aí de novo. Touro do 20 já. Pô, que legal. E por que você se diverte tanto com aquele episódio do Defeito das Mulheres? Tem algum momento lá que você curte, cara? Com certeza, né? Aquele vãozinho que fica entre as canelas, né? O seta de macaco. É verdade, cara. Eu lembro disso, senhor. Muito João, bom, viu? João Ferreira. Muito bom. Ô, Jeff, quer mandar um abraço pra alguém? Todos os chanchadeiros de Brasília, né? Lidiane, meu chefe viado, Valmes. Porra, você tá outro? Parece o... Não, não vou falar quem tem um chefe viado aqui, não. Não, eu tenho um. Cara, ele deve estar de aviso prévio, né? Só pode, né? É. Também, ele escuta também. Ah, é? É. Como é que é o nome dele? Ele. Clériston. Como? Como? Clériston. Nossa, não é nome de suplemento, né, cara? É. Nome de sabonete de lavar cachorro. Clériston. Né? Supligem. Assustado. Senhor, não, mande um abraço. Eu não vou mandar por nenhuma, ô viado. Como é que o cara chama? Um abraço aí também pro pessoal aí Colostro, do Colostro, é o nome, né? Do cara? Colostro, um abraço aí, Colostro. Colostro. É Jeff, porra. Não, o chefe, porra. Não, Jeff, é o chefe. Ah, é o Clériston. Clériston, é nome. Nossa, muito feio. Que bosta, hein, velho. Eu não aguento. Clériston. Eu não aguento. Você quer, gostaria de ofender alguém, ô Jeff? Pô, que eu vou chamar o chefe de viado, pô. Não, mas ofende uma pessoa do chat aí. Quem que você gostaria de ofender do chat? Pô, é o... agora esqueci o nome Pedro do Nogueira, cara. Pedro Nogueira? Pedro Nogueira. Pedro Nogueira. Pedro Nogueira, vai tomar no cu. Caramba, ganhou 10 pontos. É, tá certo. Valeu, Jeff. Aquele abraço. Falou, e fica ligadinho no Tosco Chanjada. Falou, até mais. Valeu. Estamos aqui com mais um ouvinte. Fala aí, meu filho. E aí, perna, tranquilo? Se apresente. Eu sou o Lucas Ferreira, motherfucker, irmão do Zé Tosco aí. Coitado, né, cara? Desculpa. Eu já vi ele dando pro seu nonô. Eu vi! Não. Eu sabia que você tinha dado pra mim! Você falou que eu não lembrava, né, viadão da porra? Tá entregue. Bicha louca. Que isso, cara? Eu chamei você aqui, você vai me entregar, moleque? Porra! Quer chupar o pênis do vô aí? Já chegar trolando já. Chupa aí o pênis do vô. Faz pra ele lá, seu nono. Não, eu tô fora, eu tô longe, não dá. Então fala, Lucas, qual que é o seu episódio favorito, a sua parte favorita desse episódio? E não pode falar nenhuma do seu irmão, hein, velho? Tá, não. Pra mim, o episódio favorito, assim, no geral, não é o que é mais engraçado, é o episódio da cerveja. Os dois lá, pra mim, eu gosto de cerveja, não entendo igual os malucos aí, né? Tanto que até que fiz o meu top 5 aqui da cerveja, vocês fizeram aquele dia. Eu sei, só que a minha linha é mais ou menos a do pedreiro perna. A minha também, opa. É, tipo, eu não entendo nada dessa Tamo cerveja. Junto, irmão. não. Tamo junto. Preço, né? Não, não. Eu até aprecio essa cerveja de frescalhado que os caras tomam, tá ligado? Eu sei que é gostosa e tal, mas não entendo diferenciar uma coisa da outra. E então, pra mim, eu separei aqui das cervejas comuns que a gente encontra na maioria dos lugares, às vezes nem todas, mas pra mim as cinco melhores. Eu coloquei na ordem da quinta pra primeira. Serra Malte, Conte Prêmio, Brahma Extra, Kaiser Gold e Bavaria Prêmio. Essas cervejas são umas cervejas muito foda que eu gosto de tomar. Tá, mas tá bem. Boas escolhas. Mas me fala uma coisa, você disse que é o melhor episódio porque conteúdo e tal, mas o que você mais acha mais engraçado, qual seria? Cara, o mais engraçado é o dos defeitos das mulheres. Aquele, puta, tem dois momentos muito foda que eu separei aqui até o tempo certinho. Pra começar, o Nicolau chorando, né? Pode falar mal desse, que ele não veio. É, fala mal do Nicolau, ele não veio. Já falaram desse daí? É um cabaço, o Nicolau, começa a chorar. Tá lá e falou, oh, mano, não sou organizado igual minha mulher, velho. Que ruim. Aí o cara começa a chorar. Puta, aquele momento muito forte. Defeito das mulheres, eu acho que, vindo nos dias atuais, é muito da sociedade, né? Muito dos padrões que a gente segue, né? Uma coisa que eu vejo muito na minha mulher em particular é o defeito que ela tem de querer achar que eu vou cuidar da casa igual ela. Eu não vou. Eu sou relaxado, eu sou homem. Ela gosta de tudo organizadinho, tudo certinho e acha que eu tenho que ser igual. Eu não sou. Calma. Esse Zabafou. É um dos defeitos. Nossa. Esse calma, é um dos defeitos das mulheres. Achar que a gente pode chegar. Ele tá chorando, cara. Ele tá chorando. Ele tá chorando. Nossa. Calma, peraí. Tá bom. Cara, meu. O cara ficou descontrolado, bicho. Cara, Nicolau tá chorando. O cara ficou descontrolado, meu. Então, um abraço pra Carol. Carol, seu marido te ama. Cara, esse episódio vai acabar aí, com casamentos, cara. Isso aí é trauma que o cara já vinha guardando há muito tempo. Saiu. Falar esse negócio em outra hora, porque agora sai do assunto. Ele achou que ele tava no psicólogo, né? Ah, mãe, não fui eu que caguei atrás do sofá, mano. Aí ontem ela me apareceu com espinha. Eu sei que eu sou meio da espinha. Ela fica pedindo pra mim fritar bolinho. Eu não sei fritar bolinho, mano. Aí acaba o papel ali no bidê. Aí fica aquela coisa melando. Baixa, mandando pra privada pra quê? Você que abaixa! Eu levou na tarefa da privada, quando você usa, você abaixa, mas eu uso, é! Ô, Nicolau! E no mesmo episódio, tem a parte que o padre manda um... Ah, eu conheci uma mulher pela bunda. Ah, é verdade. Puta, cara, sensacional, uma... cara. Pelo cu, cara. Ninguém entende. Ela morou na bunda dele muito tempo. É... Eu olhava com o olho que nada a ver pra menina. O cara chega e vira a bunda pra menina e fala, prazer, e sei lá, não entendi aquilo. Esses dois momentos engraçados também. Então, mas aí ele lembra das costas ou do decote. Do decote. Eu sei, na verdade. É, lembra do peito. Pô, eu conheci uma mulher pela bunda, cara. Como é que é? Você olhou com o cu de trás. Você olhou com o olho traseiro e reconheceu. Ela chegou. Ela chegou. Opa! Lembra dela? Pera aí, se virou de costas. Deu aquela encarada assim, aquela filmada aí. Você conheceu pela bunda, mano? Eu achei. Mulher esperando a encoxada, ele vai e fica com o terceiro olho. Tô filmando aqui. Oi, tudo bem? Seus postos. Conheci ela pela bunda porque eu fiquei com a minha tal tão bêbado que eu não lembrava a cara dela. Eu cheguei numa balada, cara, de uma mina de costas, eu olhei a bunda. Cara, é aquela mina. Caralho. Não, a nossa versão foi muito mais engraçada. Ela também deve reconhecer sua bunda em todo lugar e falar lá o cara que. que me coxei. O cara que me olhou com o olho que nada a ver. Eu não reconheci ela pelo dedo, eu reconheci ela pela bunda. E tem um outro, cara, uma parte assim, tipo, que não é tão engraçado. O episódio é legal. O episódio do Pragas da Humanidade, o 29, tem um... Não, peraí. Não, o 29 é o do... O 29 é o programa de auditório. O programa de auditório, é. Programa de auditório. Né? Pragas 19. Da Humanidade é o 19. Não, é verdade. O programa de auditório tem aquela... Uma parte que eu acho muito foda é quando vocês vão falar daquele transformação, aí vocês falam do... Acho que o... Sei lá, o Brito, alguém aí, fez uma transformação invertida, que é o cara... Tipo, dá um jeito no meu marido. Aí vocês contam de um cara que só tem 3 dentes. O cara vai pra churrascaria e fica chupando a picanha. Que o cara não gostou do cara picanha. Aí o cara vai lá com os 3 dentes dele, bota a picanha na boca e fica chupando até ela ficar branca. É muito foda. Não, depois... É legal ver os outros falando as coisas que a gente fala, cara. Não, cara, muito sensacional. O cara que tinha 3 dentes, 2 doía. E pra fechar, um trechozinho, aquele do Pragas da Humanidade, é quando o Fernando, ele começa a interpretar a reação dos egípcios recebendo as pragas da humanidade. O primeiro é aquele que o cara fala do mar vermelho, que ficou vermelho lá, não, transformou água em sangue. Aí ele começa, meu Deus, a água está ficando vermelha! Ele não faz a interpretação dos 10, acho que ele faz um 7. O último, acho que é quando mata os primogênitos, sei lá, que ele fala, meu Deus, meu filho! Meu Deus, o que são aquilo? Exatamente. Meu Deus, o que são aquilos? Não, da mosca. Meu Deus, moscas de novo? Piolhos, não! Como coçam esses piolhos? É também muito foda. Ah, não, queria só fazer uma outra contribuição. Quando Chega. Teve o episódio das revistas de Mulher Pelada lá, vocês fizeram também um top 5 aí, e eu selecionei as minhas aqui. Vou mandar, beleza? Vai. Da quinta pra primeira, rapidão. Aquela das felinas, que é a mulher samambaia e aquela argentina Antonella. Ó, se não falar as paniquetes, cara, eu calma, vou te calma. Desconsiderar, é bom, mano. A quarta é da Karina Bach, de 2006. Ah. Sensacional, cara. Ela tem um piercing no grelo, acho que lá. A segunda da Sabrina, mano, edição de Natal. Eu engasguei com aquilo lá, cara. Nossa, aquilo foi lindo. A Sabrina, segunda edição, dezembro de 2004, de Natal, foi, puta, perfeito também. Aí tem uma, cara, que era uma menina que participou da Casa dos Artistas, ela era fã de sei lá o quem, chama Paola Rodrigues. Cara, ela é a primeira vez que eu quase vi um boga na Playboy, mano. Parece uma parte da loca dela. Assim. Não, é a só loca. Aquilo salva a revista, mano, o brioco da mulher aparecendo, assim, tipo, dá pra você botar uma claridade, você vê, velho, não, é legal. O cara e a pegou primeira... o PDF e ficou aumentando, agitando. Não, joguei no Photoshop e fui achar o cu dela lá, mano, tá lá. Não, aquilo é lindo. Desenhou no peixe branco, né, cara? Cara, e a revista top, assim, cara, eu recomendo até que a galera procurar o making of na internet. O Vinícius aí já adiantou. É a sexy das paniquetes, mano. Ah, bom. Piu Piu e Gabi. Aquilo é o áudio, mano. Não vai ter revista melhor que aquela. E você pode procurar o making of. O making of é muito foda, muito sensacional. Ó, eu vou dar um conselho. Procura o making of da Fanny e da Natália também. Tem até saiu cu agora. Tem cu também. Tá, parece cu, hein, mano. Ficou verdade? Foda esse. Segundo cu, hein? Não, tem que colocar brioco na Playboy. Vamos fazer uma campanha aí. Hashtag brioco na Playboy, né, cara? Já era, manda aí. Lucas, quer aproveitar pra ofender alguém? Cara, eu queria ofender... Pô, eu posso ofender meu irmão, cara? Faz tempo que eu não ofendo ele. A gente tem uma certa amizade. Deve. Porque ele tem TV a cabo em casa e esse final de semana ele vai assistir o final de semana das estrelas da NBA e eu só tenho aqui em Ortigueira SBT e Globo. E o SBT pega Chiano ainda, cara. É, aqui é triste. Quando eu quero assistir... certo, mas qual que é o seu problema com o SBT? O problema não é que você tem problema com a transmissão. É, você durante toda a sua infância, dependeu muito do SBT, você assistiu o Chaves, o programa do Sérgio Malandro, Cavalo de Fogo, o peão da casa própria, você ficava ouvindo a musiquinha, o Carrossel, as Chiquititas... E o Bozo. A Porta da Esperança e o Palhaço Gozo. Tá certo? Então você não fala mal do SBT. Não, mas tá valendo aí, vão se fuder todo mundo que não vai participar porque não tem microfone. Valeu aí, Lucas. Beleza? Beleza. Mais, um abraço, Lucas. A gente se vê tomando uma cerveja. Vamos marcar aquele episódio lá de República Universitária. Beleza. Valeu. Um abraço. Falou, tchau. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? mas a falta de talento e incompetência falam mais alto, estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de Interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de Interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção. Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de Interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Oi, amores. Aqui é a Grida e eu não podia deixar de dar os parabéns por mais um aniversário do Tosco Chanchada. Eu fico meio tímida nessa hora. Eu não sei muito bem como dar parabéns. Queria deixar registrado a honra que eu tive de poder conhecer vocês pessoalmente no Lollapalooza, que só confirmou uma coisa que eu já tinha certeza, de que vocês são realmente fodas pra caralho e que através da família Tosco Chanchada, ou Tosco Army, eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas que hoje fazem parte do meu círculo de amigos, também conhecido como meu pequeno harém de delícias. Enfim, é isso. E bora passar essa bandeja de risoles aqui na festa, que ainda não passou na minha frente. E vem, gente, traga a cerveja, tire a roupa e vem pra chanchada. Estamos aqui com um ouvinte que fez os punheteiros do Tosco Chanchada ficarem malucos, né, cara, num Fast and Funk aí que a gente gravou. Por vários motivos, né? Por vários motivos, inclusive quando ela fala aí sobre a mulherada que solta o brioco aí, né, cara? É verdade, né? É sempre bom ouvir uma mulher falando brioco. Sim. Fala brioco aí, Thay. Brioco. Aí, viu? Aí, bom, viu? É bom falar. Porque ela não fala, ela tem, né, coloca um tempero a mais nesse brioco aí, né, cara? Faz parte, né, faz parte. Tudo bem, Tayane Sasaki? Ótimo, melhor agora falando com vocês. Ui! Tá morrendo? Tayane Sasaki, você já foi vítima de preconceito por ouvir o Tosco Chanchada? Que eu me lembre, não. Muito boa participação. Não, mas mesmo também porque para as pessoas que eu já mostrei alguns episódios do podcast, nunca levaram adiante, continuaram escutando. Sabe? Eu sempre forcei as pessoas a escutarem comigo. Isso só prova que você é uma péssima pregadora, viu, meu? Porque todo mundo fala aqui que mostra um e todo mundo vicia na hora. É, se o perna mostrar, todo mundo na hora já vicia. Tem uma amiga minha que viciou, meu. Como é que é o nome dela? Tem o telefone? Tem, ela tá na Argentina no momento. Então, contagiada. Tayane Sasai, qual é o pior episódio do Tosco Chanchada? Putz, o pior? É. Pior não tem, meu. Putz, eu gostei de todo. É, não, não puxa o saco, não. Fala um que você faz. Ah, esse eu não gostei muito. Tá. Tayane, já que você não quer falar nada, finge um orgasmo aí pra gente, vai. Não. Por favor. Eu sei que o Perna censurou essa pergunta no meu Fast and Funk. Mas você falou que vai. Que o alemão queria fazer, mas eu não vou fazer. É, não é? Finge um orgasmo aí, que o Perna tá mirando pro alemão aqui, velho. Sério? Ô, Thay, então não finge, faz um de verdade aí, vai. Peraí, deixa eu me preparar aqui. Então fala, Thay, qual que é o que você mais gostou, que eu sei que você escreveu no papelzinho aí, vai. Pior que eu escrevi mesmo, assim, vale falar do meu Fast and Funk? Não vale fazer propaganda. Pouco narcisista. Você vai falar bem do Tosso Chanchado. Tá bom, ó, teve dois, assim, que foi o episódio 39 sobre eleições, mas não tem um momento específico, porque eu gostei do episódio inteiro, e o episódio 44 sobre comerciais e propagandas, a parte que o alemão tá lendo os e-mails, que é a partir dos 14 minutos. É lendo as reticências lá. Ele lendo o menino das reticências. Não lembro. Tayane, quer aproveitar pra ofender alguém? Ofender? Bom, o que tá aí? Seu Notô, Vinícius, Zé, alemão. Eu pode ser o Pedro Nogueira também. Eu só tô dando uma dica. Não é obrigado, mas. Vou mandar o Pedro Nogueira tomar no cu. Vai, com mais ênfase, mais ênfase agora. Vai tomar no cu, Pedro Nogueira. Fala, vai tomar no brioco pra terminar, vai. Vai tomar no brioco, Pedro Nogueira. Eu tenho pro esgotado, tá certo? Vai pra lá, Tayane, vai pra lá. Rock, leva seu menino embora. Tá bom, patrão. Tá bom, patrão. Tayane, aquele abraço. Nossa, tá morrendo? Morreu mesmo. Tá bom, valeu pelo abraço. Beijo. Tchau, tchau. Todos vocês. Aê. Beijinho bem todos. Mais um ouvinte querido, um dos que mais comentam no Tosco Chanchada e manda e-mail também. Isso é exemplo de um ouvinte que... Ele é frenético, né? Que veste a camisa da empresa, né? Não. É um puxa-saco, é isso que você quis dizer, né? Grandíssimo puxa-saco, né? Mas quem é o puxa-saco? Vocês não falaram ainda. Eduardo Troço. Vem pra cá, Eduardo. Troço não. Tudo bem, senhor Eduardo? Tudo bom, e vocês aí? Beleza, estamos aqui comemorando, né? Eduardo anos. Gozo, essa sua voz de tesão aí se deve ao quê? É que eu tô com a barriga meio ruim hoje. O cara tá com caganeiro. Aí o anel começa a queimar, o cara fica... Ele é mais sensual. Ele tá lá no banheiro, assim. Então, o seu apelido agora vai ser Eduardo Fogo. Então, né? Eduardo on fire, né? Tem que usar pomada, hein? Senão não dá. Miguel vai usar agora, senão não vai aguentar hoje o dia, não. Eduardo Cosvo, em qual episódio que você passou vergonha dando risada na rua? O do debate. Eu ri muito. E na fila do banco também. Tava lotado, eu rindo, todo mundo me olhando lá. Cara, como deve ser pra uma pessoa ouvir o Tosco Chanchado na fila de um banco? E o que você faz, assim, Eduardo, na hora que todo mundo começa a olhar pra você e você com aquela cara de mongoloide, todo mundo... Eu rio mais da cara dos caras, assim, não, mas eu ignoro. No seu caso é mais tranquilo, porque na fila dos idosos geralmente não tem muita gente, né? Não, é que eu tava no Banco do Brasil e ele tem cadeira pra sentar. Então fica sentado. Com certeza que ele tava no aquele banco. No INSS, né, cara? É senha, senta lá e fica tranquilo ouvindo. Eduardo, qual o episódio do Tosco você não indicaria pra ninguém? É o do Rock Progressivo. Rock Progressivo? Teve isso, isso aí foi do... É do Nerdcast, rapaz. Seu traíra, vagabundo. Tava ouvindo Nerdcast. Tanto que eu mandei um comentário falando que eu não gostei muito do episódio, que não tava muito engraçado. Então tá bom, Eduardo, fofo. Fala o melhor episódio, então, aí. Eduardo Forno. Então, o que eu gostei mais foi o 16, do Smisky Cass, que foi o que eu acho que eu mandei primeiro e-mail. Olha aí, rapaz. Verdade, pelo menos que foi o 6, cara. Faz tempo, hein? Nossa, não, foi 16. 16. Ah, 16. Faz muito tempo isso, hein, cara? Faz quantos anos? Faz um ano e 7 meses já. Foi em junho de 2009. Oi, o Zé, cara. Ele é o maior fã nosso, né? Ele é. Eu sou relações públicas da empresa, tá? Mais algum? O do Chaves Chapolin, que apesar de ser o primeiro, eu gostei muito dele. Nossa, cara, olha aí, hein? Nem eu ouvi de tão ruim. Isso é um ouvinte boca, underground, mas ele, né, ele cara? É. Puta que eu gosto das coisas mais alternativas mesmo. Eduardo Costa, quer aproveitar e mandar alguém pra puta que pariu? Por enquanto, não. Se quiser mandar o Pedro Nogueira do chat? É só uma dica. Pedro Nogueira de China, meu. Ah, mas eu puxa saco, filho da puta. Ô, Pedro, edita aí e faz ele tomar no cu. Vai tomar no brioco. Beleza, agora a gente põe o Pedro Nogueira. É. Pedro Nogueira é maior gente fina, Pedro Nogueira. Pronto, cortamos, fudeu aí, ó. Vai. É poder da edição, né? Eduardo Costa, quer aproveitar e fazer o seu jabá? Então, quem quiser ver crítica de cinema, vai no destinopoltrona.com.br. Também quiser ouvir sobre cinema lá comigo, com a Angélica, vai lá no MasmorraCast, que você já tem o endereço aí. Beleza, aquele abraço. Valeu, Eduardo. Ação, valeu. Falou, velho. Falou, tchau, tchau. Alô, alô, pessoal chanchudo do Tosco Chanchada Podcast. Eu sou o João Riquelmo, garoto das tags do e eu quero mandar um fortíssimo parabéns para todos vocês, para toda essa galera que faz o melhor podcast do Brasil. Oh, mãe, dá uma palavrinha aqui com eles. Tosco Chanchada, fala uma coisinha aqui. Ah, Tosco Chanchada, aqueles que falam palavrões? É esse mesmo, mãe. Ah, eles têm que diminuir, muito boca suja. Ah, mãe, mas não tem problema, manda um parabéns pra eles. Ah, parabéns. Aí, galera, valeu, muito obrigado e perna, me adiciona no Orkut, meu. Fala, Edson, beleza? De onde você fala, velho? Beleza, eu sou de São Paulo mesmo, São Paulo, capital. E esse sotaque aí, de onde que é? Não, meu sotaque, na verdade, ele é meio interior de São Paulo, meio Minas e um pouco de Alite. Aí, não tem nada de Bahia, não. Tem viados. Três meios, seu sotaque, né? Tem 150%, né, cara? E aí, Edson, o que você fala do chanchado? Como é que você começou a ouvir essa porcaria, velho? Eu comecei a ouvir essa bosta através do pessoal do Alienígenas na América. Que eles ficavam falando de vocês o tempo todo. Falei, meu, vou ouvir esses caras pra ver se eles param de falar, né? É, só por causa do C que eles falavam, né? E qual foi o primeiro episódio, cara? Ah, é lógico, né? Revista de Mulher Pelada, o episódio 9. Olha aí. Será que teve gente que bateu punheta ouvindo aquele episódio, cara? Ah, certeza. Claro, que aquela voz sensual do Fernando, cara, né? Você concordou? Paulão, cara. Bruninho também tava nessa. Você concordou com a nossa lista das melhores lá ou não? Olha, faltou a Rudolf. Quem? Rudolf é a ovelha do... Ovelha não é a rena. A rena, não é a ovelha. A rena do Papai Noel, pô. Não, mas a gente já colocou a Hortência, porra. E o pior, cara, qual que você achou mais podre, meu? Ah, o de cerveja. Ô, o Zé chorou agora. Eu fiquei muito triste, né? Ficou muito triste agora. Mas por que você não gostou do episódio? Ele ficou chato ou você não gosta de cerveja mesmo? Não tem que responder, não. É, não fala não, senão ele vai tentar fazer outro, cara. É só porque eu não entendo de cerveja mesmo, eu ficava boiando. Os meus episódios favoritos, né, lógico, o 34, né, o Chato Bom é Chato Longe, que o Marco é inconfundível, né? Que bom. Inclusive, todo amigo que tem chamado Marco agora tá frito. Isso quando eu não ponho o trecho do podcast pro cara ouvir, né? Peraí, você recortou essa parte do Marco e fica colocando pra encher o saco do outro? Fico. Nossa, ele tá ganhando o prêmio. Por isso que você gosta do episódio de chato, é porque você é um, né, cara? É, ele tá ganhando o prêmio psicopata. Falou. Chanchado, ele, né? É um troll, né, cara? Edson, quer aproveitar, cobrar alguém, ofender, chavecar, enfim. Bom, a primeira coisa que eu ia dizer é Pedro Nogueira vai tomar no cu. Aê, boa. Obrigado. Roots. Não, ofender ninguém, não. Eu só queria dizer que vocês mandam bem pra caramba. Vocês conseguem fazer um podcast de qualidade, ainda conseguir fazer aquele tipo de piada que, putz, ninguém espera. A gente acaba rindo sem querer, porque a gente nunca sabe exatamente qual vai ser a piada que vocês vão soltar, entendeu? Então, putz, é inédito, né? É porque não é piada, porque é inédito, não. Isso aqui é um podcast de atualidade. É que a nossa realidade ela tá engraçada, entendeu? A gente fala sobre a realidade. Que isso, pô? Tá vendo como a realidade é engraçada? Do nada, uma buzina aparece. Valeu aí, Edson. Falou. Abraço. Nossa, mas você tá vivo ainda, né? Tava vomitando aí. Você também tá tentando cagar? Não tô. Não tô tanto. Valeu, Edson. Aquele abraço. Aquele abraço pra vocês, que você. Estamos aqui com a senhorita. Solteira. Solteira, né? Gostosa. Concordo. Peituda. Peituda. O que mais, Vinícius? Ah, eu ia falar gostosa, velho. Só sei esse objetivo de mulher. Estamos... uma pessoa sensual, né? Olha aí, hein? Exato, pega amizade fácil. Pega amizade. É pra casar, né, cara? Isso. Isso mesmo. Olha aí. Começa falando pra gente seu nome, sua idade, tamanho dos seios, quadril, cintura. Vai, querida. Tá bom. Vai fundo, querida. Meu nome é Lidiane, tenho 17 anos. E o número mesmo? Opa! Tá vestindo o quê? Tamanho 44. Quanto tempo falta pra você fazer 18? Faço em dezembro. Oh, ainda tem, dá pra aproveitar bastante aí. Olha isso, mano. Lidiane, fale pra gente como você conheceu o Tosco Chanchada. Eu conheci através do Jeff. Que triste. Opa, não pode falar o nome dele. Não, cara. Foi muito bom. Inventa outra história, inventa outra história. Fala que foi de um amigo viado. Não, foi do meu namorado. Não. Ah. Tipo, de novo, né? Ah, eu até queria, mas eu não posso. Tá com uma faca. Tá, não. Ai, calma, deixa ela falar, meu. Vai, pergunta não. Aí, pera. Vai, vamos lá. Lidiane. Qual foi o primeiro episódio que você ouviu? Sinceramente, eu não me lembro. Não, pode mentir, fica à vontade. Eu não me lembro. Qual foi cê, o primeiro? Você nunca ouviu, fala a verdade. Já ouvi, sim. Então pode fala me perguntar. O episódio que você mais gostou. Eu sei todas as propagandas. Olha aí, qual então é? Então fala uma inteira. Qual é a propaganda que mais se identifica com o seu namorado? Ring of Fire. É, uma que eu lembrei é aquela Joseph Little. It's on? Ah, o Legal, né, cara? A parte do Legal se identifica muito com o seu namorado. É o Jeff Little. É o Jeff Little. Mas uma que eu acho que eu gosto bastante é aquela que fala que a vida tá dura pra todo mundo, só pra você que tá mole. Garrafada do pai Tomás? Não, é a garrafada do seu Tomé. O que era Maria Mole, agora é tripé. É a genérica. Então, e qual é o seu episódio preferido e por quê? Um episódio que eu, sinceramente, me diverti bastante foi aquele que vocês falaram de casamento. Olha, mulher é foda. Não, mas... Jeff, aproveita a faca, mano. O Jeff já tá com a faca no corta pescoço isso, dele mano, agora. Não, mas eu achei engraçado, é porque eu tava no ônibus e eu dei várias gargalhadas. Ah, passou vergonha também, então, ouvindo o Tosco Chanchado? É, foram poucas as vezes que eu não passei vergonha ouvindo o Tosco Chanchado. Olha isso. Você tem vergonha de admitir que ouve o Tosco Chanchado, né? Não. Não. Na verdade eu tenho. Não, mas eu tenho. Não, mas é bom que desestressa, entendeu? É verdade. Olha verdade. Aí. Serviço de utilidade pública. E né? Qual é o mais podre? Que você odiou mesmo? Eu odiei. É. Ai, aquele que você pudesse tacar na cabeça do seu namorado, você tacaria, velho. Não, acho que nenhum. Ah, e outro que eu gostei muito foi o do Serial Killers. É verdade. É, interessante. É, e qual é o integrante do Tosco Chanchada que você mais odeia? Que eu mais hein? Odeio? É. Acho que o Perna. Olha aí! Na cara! É que ela gosta do Little, né? É que ela falou já que pega o Little. O Big ela odeia. O Rude. Você quer aproveitar e fazer aquela declaração de amor pro teu namorado? Nem sei o que dizer. Esgotado, vai lá. Ofenda o Pedro Nogueira que a gente vai te jogar você. É, Pedro Nogueira, vá pro inferno. Ah, pro inferno é muito bom, cara. Valeu, Lidiane. Valeu. Obrigada, tchau. Você é bem mais legal que seu namorado. Valeu. Alô? Oi? Quer falar com quem, viado da porra? Seu Nonô. Eu não vou falar com você não, filha da puta. Que isso, porra? Cara, esse viado morre. Larga, porra, larga. Não, a ambulância veio buscar seu Nonô, né? Mas tá foda aqui. Se apresente aí, meu querido. Bem, sou o Diego, 18 anos, sou daqui de São Paulo mesmo. É, no momento estou desempregado, acho que só mesmo. Quer mandar seu currículo aí pra gente? É, eu tenho preguiça de fazer, mas qualquer dia aí, né? Quem sabe que está desempregado. O Perna faz seu currículo, pode deixar. Vai virar um currículo, né, cara? Vai virar um... currículo. Uma flor, eu diria. Diego, você costuma passar vergonha ouvindo Tosco Chanchada? Cara, algumas vezes sim, viu? Principalmente quando meu pai passa por aqui por perto, ele vê, ele fala que isso é coisa do demônio, mas tudo bem. É isso, mas é. É um homem sensato, né? É uma pessoa sensata, seu pai. E... Isso, mas eu sempre fui rebelde mesmo. Tá bom. Você usa meio arrastão, pô? Coloca salto plataforma, né? A louca, né? Fica cabelo de roxo. Travecão. Ô, Diego, você fica tentando converter os seus amigos à nossa causa, Tosco Chanchada? Consegui até alguns já, viu? Só que eles não são muito febrão que nem eu. Ah, seus amigos são cabaços, então é isso? É, manda... ou eles são muito espertos ou são muito burros, né? São burros, manda eles tomar no cu. Ah, eu mando direto, cara. Nem precisa falar disso. Manda agora. Como que você começou a ouvir o Tosco Chanchada? Então, foi meio que um ciclo, cara, ó. Porque, tipo, meu amigo tava pesquisando sobre podcasts. Aí ele ouviu falar do Tosco Chanchada e ele começou a ouvir. Aí ele indicou outro amigo. Aí esse amigo viciou também e me indicou. Aí hoje eu passo pra uma par de amigo também. Um círculo. Vocês passam o início da noite num beco, né? Sozinho, sujo. Fumando iPod, né? É. Fica uma roda de podcast, né, cara? Todo um monte de cabaço, mano. Pior que é no meio da rua mesmo, fumando narguile. Olha isso, cara. Qual é o episódio do Tosco Chanchada que você odeia? Odeio? É. Ou eleições, velho? Ah. Olha aí, rapaz. Por que você não gosta? A gente combinou aqui que quem falasse ia ser cortado, cara. Tchau. Fala aí. Né, esse episódio, eu acho que foi o único episódio que eu não consegui assistir, eu ouvi inteiro, velho. Assistir não ia dar mesmo. Esse foi muito chato, na moral. Eu também acho uma bosta o episódio. Não que eu tenha ouvido qualquer outro, mas eu acho uma bosta. Qual é o melhor? O melhor é o Manias e Frescuras. Ah, percebe o padrão, ele né? Ele gosta mais da parte de frescura. E você tem alguma frescura aí pra poder falar, assim, pro Brasil inteiro? Pra jogar na praça aí? Que eu tenha... Ah, eu gosto de pés femininos, cara. Ah, isso não é frescura, isso é doença, é. Pô. Isso é fetiche. Então sou um Então sou um doente. Você é podólogo, mano. Podólogo. É pedófilo. Bom, é que o Zé é pedófilo, né? Mas enfim. Não, é, então essas são categorias diferentes. Que eu chamo de meu amor e falo que vou casar, entendeu? Ah, José. Ah. Somente pra menores, né? É. Então, eu vou indicar pra algumas garotas de 12 anos aqui também. O quê? Você vai indicar o quê? O podcast? Sim, claro. Sim, claro. Sim. Fique claro. À vontade. Que coisa absurda. Quer mandar um abraço pra alguém? Tem. Fui esgotado. Tá certo, seu arrombado. Vai pra lá. Vai pra lá, sua puta desgraçada. Não me pareça mais. Oi. Ah, queria mandar um abraço pro seu Nuno e pedir desculpas por ele não querer falar comigo, eu querer falar mesmo assim. Viu, Didi? Ó, então eu vou fazer o seguinte. Manda o Pedro Nogueira tomar no cu aí, por favor. Pedro Nogueira, para de ser cabaço, Pedro Nogueira. E faça uma touca. Ui! Beleza, Diego? Valeu, velho. Aquele beleza. Abraço. Outro. Falou. Falou. Olá, pessoal do Tosco Chanchada e ouvintes do Tosco Chanchada. Aqui quem fala é Wagner Brito, do podcast musical Rádio Blá. E eu estou aqui para desejar um feliz aniversário para esse podcast e todos os seus integrantes, sejam eles aniversariantes nesse dia ou não. Muito parabéns pela qualidade e pelo divertimento que vocês proporcionam a cada edição. Eu confesso, sou fã, eu rio bastante. Até quando o assunto é um pouco mais sério, vocês conseguem deixar ele de um jeito mais divertido, mais... aprazível de ser ouvido, né? E eu, meu, não consigo imaginar a dor de cabeça, a dificuldade e o trabalho que deve ser editar esse podcast. Não pelo fato da bagunça ou da balbúrdia, né? Ou não, porque eu acho que vocês fluem bastante durante a gravação. Uma coisa que eu percebi isso quando eu pude participar uma vez. Vocês fluem bastante. Mas é... pela qualidade que vocês conseguem manter a cada edição. Não deve ser nem um pouco fácil, coitado do perna, deve sofrer pra caramba, e eu me compadeço da sua dor também. Então é isso, pessoal. Parabéns de novo. Visite a Rádio Bra, né? Porque o Vinícius não consegue falar Rádio Bra. Mas acima de tudo, parabéns. Continue, que venham mais e mais e mais aniversários. Eu não lembro quantos, acho que são dois ou três, sei lá. Vocês já fazem parte há tanto tempo do meu feed de podcast, da minha vida, né? Por assim dizer. Tão importante quanto Bolacha Marilã, né? Mas é isso aí, pessoal. Feliz aniversário e continuem com o excelente podcast que vocês fazem. Ouvinte que também tem podcast, e ele vai falar um pouquinho sobre o podcast dele aí. Espero que seja breve, porque o nosso horário aqui é muito caro e não sei se ele pode bancar aí, né? Eu tô chanchado e o Super Bowl ali, pau a pau. Vamos lá, meu querido, se apresente, fale o teu podcast, seu nome, endereço, telefone pras garotas e episódio favorito, episódio que você menos gostou. Manda pra ele não ganhar se fuder, tchau. É, se você tem diabetes, não tem, enfim, manda ver. Opa, beleza? Eu sou o Crash do Bar do Nerd, o podcast é o Bêbado do Cast. A gente tem só dois ainda, mas semana que vai lançar a segunda parte de um lá. O episódio que, sim, que eu mais gostei não é o episódio em si, foi uma leitura que vocês fizeram do episódio 42, que vocês leram um e-mail que um amigo meu mandou no de casamento, que é o Pablo, que foi ele contando a história dele que foi trocado pelo Ragnarok. Nossa, que verdade, cara. Isso é feio. Oh, falei com o cara depois no chat lá, meu. O Pablo do Visão Histórica, né? É, ele é do Bar do Nerd também e do Visão. Ele participa no Visão e tal, como órfão. Olha aí. Eu conheço ele faz 10 anos, eu vi a história inteira, assim, né? Que ele é da mesma cidade. Aí quando eu vi contando, meu irmão veio falar e tal. Aí eu falei, porra, é o Pablo mesmo. Ele tá contando lá, ó, quando ele se ferrou. Nossa, foda. Ele fala sobre o Pablo, assim, né? Um cara meio deprimido, essas coisas, ou deu uma volta por cima? Ele é cabaço, assim, né? Não, ele deu uma volta por cima. Demorou um pouquinho, mas foi de boa. Se o personagem dele tiver mais level que o dela, tá valendo, né? Você tem um conselho pra mandar, né, pro Pablo? Ah, só pra ele não ficar apresentando mais jogo pras namoradas dele. É, ó, imagina se ele apresentasse um jogo bom, hein, mano. É verdade. É, você viu? Se ele apresentasse o outro, tá fudido. É verdade, se ele apresentasse Street Fighter, né, cara? Ele ia gamar no Zangief lá e ia ligar a bola. Rapaz. E assim, o que você mais odiou, cara? Porque isso é importante pra gente também, saber o que fazer de novo só pra irritar vocês. Não tem nada assim que eu odiei, assim, não, nos cast. O que eu sinto falta um pouco é das chamadinhas que tem lá, dos Ring of Fire, do... As vinhetas, do José, né? Filiro, as vinhetinhas, é. Que meu irmão começou a ouvir por causa da vinheta também. Eu fui mostrar o José Filiro pra ele e ele começou a ouvir todos os toscos. Olha aí, rapaz. Que merda, hein? Você viu? Que bosta. A gente tá com preguiça de fazer o bagulho aí. Quer aproveitar o espaço, ui, daqui do Tosco Chanchado e ofender alguém? É, manda um abraço pro meu irmão que tá aqui do meu lado. Ui! Aposto que você olhou pra ele agora. Dá um abraço por trás do seu nonô aí. Filha da puta! Sabia que era você, seu viadão. Travecão da porra. É isso aí, nós falamos com o Crash lá do Bar do Nerd. Seu tempo está esgotado. Aquele abraço. Falou, até mais. Aquele abraço. Falou. Valeu. Estamos aqui com o senhor Pedro Nogueira. Oi, o famoso. E aí, meu querido? Ah, tudo garoto. Tudo dentro? Não, dentro não. Que isso? Metade ficou pra fora, né, cara? Pega o perna, então. É, o perna. Se você tá aqui, ela vai reclamar, mas... Oi! Aí, José. Que isso? Tá querendo tirar um ralo? Tá imitando, tá imitando o Zé, cara. É. Pedro Nogueira. Seu rumo, Pedro Nogueira. Fala, garoto. Abraço. depois que você ouviu o Tosco Chanchada, o que aconteceu de diferente na sua vida? Primeiramente, eu comecei a escutar o Tosco Chanchada, foi como todo vício, começa com um amigo, né, cara? Ele foi lá, pô, escuta aí, experimenta, eu escutei, e foi triste, o vício ele foi cada vez mais aumentando. Chegou um momento da minha vida que... Tempo esgotado! Nossa, mas foi um tempo esgotado coletivo, isso quer dizer que realmente a pessoa falou demais. É, cala a boca. É, tá certo. Pedro Nogueira, você pratica karatê, não é? Exatamente, cara. Você conhece o golpe tô cagado, mas tu me come? Eu te como? Não vale mentir, hein? Conhece ou não, porra? Não como ninguém, não. De onde você é, Pedro Nogueira? Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas agora moro no inferno, conhecido como Eunápolis, Bahia. Eunápolis? O quê? É, pode procurar no Google Maps, não vai achar. E, assim, algum desses campeonatos que você participou de luta, artes marciais, já encontrou um praticante de capoeira de gaúcho? Capoeira e gaúcho? Caralho. Louco, Nogueira. Sim, foi esgotado, mas esse rapaz, ele tem um problema sério pra gente resolver aqui. O fone dele não deve ser muito bom. É, na verdade, tem hora que ele fala demais, tem hora que ele não quer falar. Vamos parar com a palhaçada, meu rapaz? Tá chegando com um lag aqui. Pedro Nogueira, por que você acha que você é tão odiado assim? Primeiramente é inveja, né, cara? O nego tem inveja da minha vida, dos meus 25 iPods, do meu pênis de 38 centímetros. É verdade, cara. Episódio preferido? Episódio preferido? Manias. Manias e frescuras. E você tem alguma mania e frescura além de colecionar iPods ou não? Mania de escutar o Tosco Chanchada e ficar rindo que nem um retardado no ônibus da faculdade. É, isso é uma mania ruim. Né? isso é uma doença, isso, né? É realmente patológico. Conselho você procurar um psiquiatra. Mania de enfiar a porrada nas pessoas que me zoam também, chatos. Quer aproveitar e ofender alguém? Alguém? Primeiramente, Eduardo Poço, eu peço do fundo do meu coração que ele vá tomar no meio do cu dele. Vai, aproveita, cara. Posso fazer mexão? Pedro, arroba Pedro Nogueira, Twitter. Podem entrar na minha arroba. Ui. Tempo esgotado. É você ver que eu já nem falo mais, né? Já me cansou, então já faz. Pedro Nogueira, aquele abraço, meu querido. E fica ligadinho no Tosco Chanchada. Com certeza, cara. Por mais 100, 200 mil episódios. Tá aí. Valeu, velho. Até mais. Falou. Estamos aqui com a simpatia da fodosfera, né, cara? É um viado. Vamos dizer assim, né? Ele é o cara mais feio que eu já vi, pô. Um cara aí que tem, né? É horrível. Um certo carisma aí, né? Uma certa intimidade com o seu Nonô. É feio demais. Rapaz, o seu Nonô eu comer todo dia. Olha aí, rapaz. É feio demais. É, não... Nossa, parece um demônio. Estamos aqui com o Hugo Soares, do Pauta Livre News e Filmes com Legenda. Tudo bem, e senhor? E capas customizadas. Isso, que eu ia falar, é o blog com o nome mais difícil que existe no planeta. Qual? Caspas com capas... Não dá pra falar. Capas customizadas. Fala isso três vezes seguidas, você não consegue capas falar. Capas customizadas. E que é isso aí, cara? Você ganhou um prêmio. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. São Suso. Melhor que falar Xujo, mano. Xujo. Hugo Soares. Sim. Você... Dá o cu? Não. Ah, beleza. Respondeu rápido, então é, pode ser verdade. Pode Existe ser. Algum episódio do Tosco Chanchado que você não indicaria a ninguém? Acho que tem. Tempo esgotado. Tipo, 1 a 10? Mas esse cabaço não vai ficar falando merda. É melhor tirar. Eu não gosto desse rapaz, eu não gosto do programa dele. Ele tem um programa na internet, você sabia, perna? É. Chama... É pauta alguma coisa, já não me lembro mais. Mas é um programa muito bom, eu gosto muito daquele programa. Tem um rapaz pirudo. Sua filha já escutou, não já? Oi? Sua filha já escutou. Não escutou, não. Tá saindo do personagem. Não, você tá enganado. Agora é o Silvio Santos, mas tá? Aqui é o Silvio Santos, tá certo? Tô falando não, que é o Correia. É o Silvio Santos, só que tá imitando o Zé. Né? É, então, agora que eu já cansei também de imitar o Silvio Santos, imitação de merda. Então vai ficar assim agora. Se fosse legal, pelo menos. Ô, Luçóis, né? Como é que você começou a ouvir essa porcaria de podcast aqui que a gente fez aí? Chamado eu acho Chanchado. Que foi pelo podcast de Raimundos. Eu acho que foi um dos melhores podcasts que eu já escutei, viu? Sem brincadeira. As poesias com a letra ficaram muito boas, viu? Ô, louco, mas aquele tava eu, o alemão e o perna só. Só, cara. Aí é, foi muito bom, né, cara? Porque eu gostei muito de Raimundos, né? Então foi muito bom o podcast. É, influencia, né? Ajuda um pouco, né? É. Hugo, para quem você jamais indicaria o Tosco Chanchada? Acabou, tem então. Não vou esgotar. O cara tá puxando o arma pra... Tá muito cuzão. Deixa o cara falar, vai, porra. Responda a pergunta, viado. Ah, eu não indicaria pra ninguém, né? É muito bom o podcast, né? Puxação de saco não, mas é bom mesmo. Apesar de eu encher um saco um pouco do perna aí, de falar que a edição é uma bosta, eu tô enchendo o saco dele. Agora você tá fazendo igualzinha dele, seu cabaço. Quê? Eu tô fazendo igual a edição dele? Ele falou... Agora ele tá colocando... Você fica imitando o perna, dando risada aí, rapaz. Daqui a pouco você vai comprar um pênis enlargement. Hugo Soares, qual é o seu episódio favorito depois de Raimundos? Depois de Raimundos? Ah, eu não lembro o episódio não, cara. Mas você não ouviu mais, né? Não, ouvi sim, mas teve um que... Não sei quem foi que começou a soltar um monte de piada de gordo. Mas assim, foi muito rápido. Saiu uma atrás da outra e foi muito engraçado, cara. É o combo, é o famoso combo Paulão, aquilo lá. É. Esse foi muito engraçado. Eu não lembro o nome do episódio, lembro o número, mas... É o episódio esse... 15, celebridades que sumiram do mapa. Aí, ó, o Zé sabe tudo. É, aí, ó, esse aí, então. Esse foi muito engraçado. Eu acho que eu chorei de rir desse, foi muito bom. E aquele de casamento também foi muito bom, viu? Olha aí, rapaz. É, os nossos episódios são bons, né, cara? É, não, é verdade. Vocês pelo menos fazem alguma coisa que presta da vida. Tem podcast aí que não presta. Eu vou fazer o bagulho de mastigando aqui, ó. Credo, cara. Da hora, velho. Comendo um pão aqui. Isso, Hugo Soares, quer aproveitar o espaço, ui, e ofender alguém? Ô, perna, você tá fudido pra editar esse podcast. Com toda certeza. Tá muito fudido. Você não quer ajudar, não? Não, já obrigado. Já que você edita igual ele, né? Você copiou ele? Que bom. Ó, falando sério, pauta livre bom mesmo é o sem edição, cara. Ai. E sem o panda, né, cara? Parece um Fusca álcool, né, cara? Uma risada fanha, cara. É. Ai, caralho. Ô, Hugo, você conhece o panda assim mais de perto? Ele tem algum problema mental, não? Eu acho que o panda tem problema mental, sim. Ele é meio retardado. Ele precisaria ficar um retardado aí que o Sonono enrabou ele, viu? Ui. O retardado morreu, você ficou sabendo? É, morreu? Morreu de AIDS, cara. Vou querer mais comer o seu nono, então não. Já era, filho. É isso aí, Hugo Soares. Mande as suas recomendações aí. Faça o seu jabá. Seu jabá. Tem, por isso que eu tava... Ah, mas não precisa nem falar, né? Valeu, Hugo Soares. Hugo. Aquele abraço. Hugo, antes de ir embora. Não, pera aí. Antes de ir embora, você tem alguma coisa a dizer pro Pedro Nogueira, Hugo? Vai tomar no cu! Academia de Artes Marcial, sangue no zóio, no zóio, no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo, pé na orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue nos olhos! Sangue nos olhos! Sangue nos olhos! Aqui você vira homem! Fala galera do Tosco Chanchada, aqui é Carlos Tourinho do Pauta Livre News, filmes com legenda, Rock 30 e por que não, Tosco Xoxota! Afinal, escreve também pra essa cambada de cabaço, ninguém comenta, mas fazer o quê, né? É, estou aqui para dar os parabéns pra vocês por mais um ano de vida e que venham muitos aniversários por aí, né? Infelizmente eu não pude gravar esse podcast, pois estava em Salvador. Eu tava lá na casa de minha mãe, lá não tem internet, né? Então por isso que eu estou mandando essa mensagem agora. E não é segredo pra ninguém que eu considero o Tosco o melhor podcast do Brasil, assim como considero cada membro desse podcast como meu amigo, mesmo não conhecendo vocês pessoalmente ainda. E quem sabe, né, no Lola Bartosa do ano que vem. Então é isso, pessoal, mais uma vez, parabéns, sucesso, e todo aquele blá blá blá de sempre, né, que toda pessoa falsa diz quando alguém faz aniversário, mas só que comigo é sincero. Falou, pessoal. Estamos aqui com o subalterno do alemão, rapaz. Não sei de nada. Eu quero ficar abaixo de você, alemão. Eu quero ficar embaixo de mim. E aí, Derek, tudo beleza? Tudo firme aí, cara. Fala pra gente aí qual foi o episódio do Tosco Chanchada que você detestou. Não saiu. Bom, eu gosto do podcast de maneira geral, só que os primeiros capítulos eles tinham uma qualidade de áudio... Podre. Um pouquinho frio. Podre. Pode falar, era uma bosta, todo mundo sabe que era uma bosta, mas a gente quer saber, não da qualidade técnica, assim, o episódio que você achou, esse episódio é chato, o assunto discutido aqui não rolou. Cara... Tempo esgotado. Não vai. Qual que é o pior capítulo da história? Por quê? Logo do início teve um capítulo sobre o Chaves e Chapolin, né, cara? Foi? Foi ótimo aqui. Então, foi bem. Não, pelo menos que eu lembro, porque comecei a acompanhar o site de vocês a partir do capítulo 35, né? Então ainda não tive a oportunidade de ouvir todos os capítulos, né? Mas eu vi os iniciais, mas aí não deu pra ouvir tudo e tal, aí depois ele tive tempo. Ele fala igual aí... o Morre Diabo, né, cara? É verdade, né, cara? Fala assim, a câmera é tudo pra mim. Como que é, cara? É verdade. Derek, fala aí do seu episódio favorito. Bom, gostei do capítulo 40 sobre os filmes, né? Filmes que não existem pra ninguém. Isso. É isso, exatamente. Bom, gostei da reflexão sobre filmes antigos, por exemplo, aqueles vários filmes sobre os Trapalhões, que eram filmes simples, mas que ao mesmo tempo chamavam o povo a prestigiar. Mas... Diferente de alguns filmes atuais que são clichês e que... Apesar dos efeitos, tem pouco conteúdo, né? Estamos falando, então, com um ouvinte saudosista, né, cara? Certeza, cara. Derek, quer aproveitar o espaço e ofender alguém? Pô, minha mãe tá meio aqui do lado, velho. É por isso que você tá tímido, né? Ah, rapaz, aí o cara... Não, assim, ó, vamos supor que se você... Ó, você gostaria de ofender alguém... Gostaria, mas... Não, tudo bem. Eu vou citar alguns nomes e você diz sim quando for o nome que eu falar, beleza? Eu vou começar, hein? Pedro Nogueira? Vai tomar no cu. Olha, você vê como esse nome tem poder, né? Ele criou coragem lá da mãe. Verdade, né, cara? Tomar no cu. Tem mais poder que o nome de Jesus. O cara revolucionou. É melhor do que amém, né, cara? Valeu, Derek. Aquele abraço. Beleza, até mais. Falou. Falou. Aqui com grande satisfação em ter o japonês mais pervertido da fodosférica. Satisfamento. Estamos aqui com o Lucas Maru, tudo bem, senhor? Tudo bem, tudo certo. Então já manda aí qual foi o pior episódio do Tosco Chanchado pra você. O pior episódio foi o de número 34. Chato bom é chato longe. Esse foi o episódio mais chato, né? É, só falando de chato. Entendeu, só. Né? Entendeu. E o episódio que você passou vergonha, Maru? Cara, o que eu passei vergonha foi o Fast and Fuck. Que ele participou. É verdade, cara. Vergonha assim, mas ouvindo, qual foi o que você passou mais vergonha? Cara, foi o de robôs. Eu acho que é o 43, pera aí, deixa eu confirmar. 43. É isso mesmo. Sim, que eu falei, eu confundi o nome do atleta com... É verdade. Colocou um negócio nada a ver lá, né, do cara? Quê? Não colocou lembro. O nome de um baixista lá, se eu não me engano. Colocou o Robson Caetano lá, né? Maru, episódio favorito, top? Top é o número 27, Chefes da Fina Culinária Trash. Nossa, cara. Olha isso, cara. Eu nem lembrava que tinha gravado. Errou, hein? Também nem lembrava. Nem lembrava também desse episódio, cara. Ah, não, é que antes de chamar, eu tava vendo os episódios do Tosco Chanchado, pelo menos o post. Ah. Então tá explicado. E qual parte desse episódio você acha que foi a mais foda? Olha, simplesmente deve ter sido a parte de culinária aqui, de comer cérebro de macaco. Olha aí, coisa que... Eu realmente não lembro desse episódio. Eu também não lembro, cara. Eu acho que você tá inventando, hein, mano? Foi o Nerdcast que teve. Sérgio Macaco é uma bosta, mas e o cara lá que fazia o cachorro-quente no cotoco do braço lá, você lembra disso? Nossa, eu lembro, cara. Nossa, isso eu lembro dessa parte. Eu lembro dessa parte, cara. Nojo, é do Rodrigo Gerdur. Rodrigo Gerdur, que mentira. Mais uma das mentiras dele. Maru, quer aproveitar e ofender alguém? Não, dessa vez não. Olha aí. Tem como certeza? Assim dessa vez? Então, diga algumas palavras aleatórias aí, depois o Perna vai editar. Não, diga assim, tomar... Pedro Nogueira vai tomar no cu. Muito obrigado. Nem precisou, cara. Beleza, Maru. Valeu mesmo por participar. É um prazer enorme aí Mas ter... Mas antes de ir embora, não esqueça de fazer o seu jabá, por favor. É verdade, cara. Então, eu estou no... Nerd Express, podcast do Universo Nerd, e também como convidado do X-Plastic Podcast. Olha aí, hein? Só coisa fina. Todos os caras têm mais de um podcast, né, velho? Só a gente que fica cansado dessa porcaria aqui, mano. Mal consegue sustentar. É. Beleza, Maru, aquele abraço. Abraço, então. Falou, irmão. Falou. Mais nada, é legal dizer que é uma honra receber esse cara aqui, né? Ele que é talvez o maior comentador de podcasts do país, quiçá do mundo. Olha aí, cara! Do mundo! Dada a tamanha da vagabundice desse infeliz. Né? Samuel, você não trabalha, não? É, cara, o que você faz da vida além de escutar podcast, cara? Eu tenho uma lan house. Tá explicado, velho. Trabalho, caiu o último ao desagradável. Eu passo o dia em frente do computador, quando eu volto pra casa, volto pra frente de um computador e aí pronto. Mulher pera que aí, é bom nada, Samuel, né? Samuel, pera, deixa eu só falar um negocinho. Pera, baixa essa camisa, pelo amor de Deus. Você é casado? Você é casado, meu filho? Solteiro. Solteiro, ah, então tá explicado. Mas explicado. Samuel, estamos falando de quem? Qual Samuel estamos falando? Samuel Rosa, não era ele? Não? O cantor? Quem é o cantor? Samuel falando... Varela de Kratos. De Kratos, não. Lá no interior do Ceará. God of War. Ou é no litoral do Ceará? É interior. É no Ceará. É no Ceará, pô. Samuel... Não dá pra entender. O que eu digo pra você, Ceará? Não dá. Não dá. Por quê? Olha isso, cara. Samuel, qual é o pior episódio do Tosco Chanchada na sua importante opinião? Pior? Eu acho... O pior, vocês deixam ele tão engraçado que fica bom. Não tem episódio ruim, não. Talvez o primeiro, por ter ficado assim com uma qualidade mais baixa, mas mesmo assim ainda é divertido de assistir. Olha aí, rapaz. Tem televisão aí no... Eu vi. Eu acho que ele fez um FLV, né, cara? Ele ouve tanto podcast que ele até assiste alguns. Ele imagina, né, cara? É. Bota o PowerPoint aqui, um PowerPoint passando assim as imagens. Olha que absurdo. E qual é o melhor episódio aí do Tosco Chanchada, na sua opinião? Assim, eu gosto muito quando vocês contam, assim, histórias sobre vocês. A maioria é... Então, não tem assim. Eu também não sei escolher um melhor. É complicado pra mim escolher. O Samuel Varela, todo ele é muito bom. Sem jeito, ele é muito político, né, cara. Nossa, cara. Político. Tem os de vocês, o Tosco Enxado, tem o Pauta Livre. Opa, não pode falar o nome de nenhum outro podcast, viu? A gente corta tudo. Mas são vários. Vocês é muito bom. Que legal. É um prazer ter o Samuel Varela aqui no nosso podcast, né? Nem sabia. Aliás, eu achava que Samuel Varela nem ouvia mais o Tosco. Eu achava que ele nem existia, cara. Achava que ele era uma entidade. Já... O podcast. Né? É que esse ano, desde o final do ano passado pra esse ano, eu tô muitas coisas aqui pra fazer e tô sem tempo pra comentar. Mas ouvindo eu tô, sempre ouvindo. Vou voltar a comentar em todos, ficar tudo normal novamente, a partir desse mês. Samuel Varela, mande aí o seu abraço, a sua lembrança, quer aproveitar pra ofender alguém também, aproveita aí, cara. Você gosta do Pedro Nogueira? Pedro Nogueira? Eu nem conheço o Pedro Nogueira. Então já que você não conhece... Já que você não conhece, manda tomar no cu, vai. Ele não fala palavrão. Fala não. Pedro Nogueira, vai tomar banho. Pronto, deixa aqui. Eu agradeço pela participação. Pra mim é que é uma honra estar participando aqui pela primeira vez do Tosco e Chanchada. Vocês são demais, muito divertidos. Eu procuro ouvir vocês só em casa, quando passar vergonha na rua. Quando passar vergonha de onde, essas coisas. Só em casa. E parabéns pra vocês. Desejo muito sucesso. Esses 2 anos completados aí. Que venha muito mais anos para vocês. E o de vocês também. Tudo aí. Ui! Tem muito sucesso. Não, esse eu vou deixar falar. Esse rapaz eu vou deixar falar. É, pode falar. Faz, faz. O que mais eu posso dizer? Conta uma piada. Finge um orgasmo. Não, valeu aí. Valeu aí, Samuel, meu. Prazer, pois é, abraço a todos. Valeu. Obrigado aí pelo convite. Valeu, obrigado, valeu, irmão. Valeu. Até mais. By wild desire. Seu toba está fazendo bico? Seu apelido é pica-fumo? Comeu pimenta e agora está tomando no cu? Se sua resposta foi positiva, adequira já. Pomadas para hemorroida. Ring of Fire. The Ring of Fire. Pra finalizar, estamos aqui com duas pessoas, que afinal eles... Duas pessoas! Eles estão tão juntinhos, né? Assim, eles são tão, vamos dizer assim... Entre aspas, amigos. Amigos. Né, cara? Amigos com vem benefícios. Vem cá, ele pega na minha... Ui, ai meu Deus. Corta isso, perna, depois. Estamos aqui com o Doug e Valdeir do podcast... Vardeir. Miolos. Miolos! Sei lá. O Doug é fora de controle, né? Out of control, né? É quem fala, muito, né? Eu tomei muito Todd hoje, cara. Puta que pariu. Acho que é a hora que o Valdeir dá aquela... Cutucada nele, né, cara? Ele... Uau! Dá aquela inserida, né? É. Fica quieto, caralho. Valdeir, tira o dedo do cu do Doug. Pronto, é isso que a gente quer dizer, tá? Meu dedo, não. Seguinte, galera. Qual é o episódio do Tosco Chanchada que vocês detestaram? Detestou, cara? Cara. Tempo esgotado. Ah, fala caralho, demais. Caralho, vai já, demais. Mano. Porra. Pensa muito pra falar. Você não pode pensar, não, rapaz. Você tem que pegar e falar. É o primeiro. É horrível. Pronto. Vocês costumam primeiro, passar, né, vergonha ouvindo Tosco Chanchada? Ah, cara, acho que já, hein, mano. Ouvi essa porra do busão. Eu pude evitar de ouvir em locais públicos. Eu ouvi no busão quando teve aquele... Usou a mesma palavra 2 vezes, busão. Mostrou que não tem muito vocabulário. E a próxima? Mostrou que é burro e não participa. É, burro não participa. Vai, próxima pergunta. Fala uma coisa, ó. Vocês ouvindo aí, vocês acham que a gente cata muita mulher ou não? Cata porra nenhuma, né? Óbvio. É, para de falar. Caramba. Para de falar, rapaz. Já tá me deixando um saco cheio, já. Foi Alfilini. É. Caralho, mesmo. Qual é o episódio mais, assim, o top pra vocês, cara? O Serial Killers. Também acho. Quê? Seu Aquiles? Aquele, o seu Aquiles lá, dos assassinos, do seu Aquiles. Assassino. Seu nome, matador. Mas, é, Valdeir, Doug, tem algum momento específico, não precisa necessariamente ser desse? Do podcast que eu mais gostei? Não. Lógico que é do podcast, porra. É, do seu nome. Podcast, não, da novela das 8. Tem algum momento... Eu vou reformular a pergunta. Big Brother. Eu vou reformular a pergunta pros dois, que tá meio difícil. Tem algum momento da adolescência de vocês em que você percebeu realmente que você era viado? Ah, o Jaspion, eu gostava dele. O Jaspion é o nome do negão que se dava com ele. Ele era a Mia, né, do Jaspion. Ele é o Dylion, né, cara? Vem cá que eu vou te mostrar o gigante guerreiro. A espada, né, cara? Não, sério, pra mim foi um pergunte ao seu Nonô que lhe deu uma dica lá de como pegar a mulher, cara. Esse pra mim é o the best, cara. Ai, coisa absurda. Eu não lembro disso, cara. Chute na costela dela, mata essa vagadinha. Falou um monte de merda lá, eu, cara. Eu sou Magal, viado, cara. Você tá imitando? Quero ver o sorriso. Sidney Magal leproso, né, mano? Cara! Câncer de garganta. Adão, quer aproveitar o espaço aí e ofender alguém, cara? Sim, o Panda, aquele maldito e aquele Pedro maldito do chat. Pedro maldito. Ô, Doug, você sabe... Pedro maldito Nogueira. Ô, Doug, você sabe rir igual o Panda? Sei, é só fazer... Puta que pariu, um tatu cavucando. É, o cara tava ficando um plástico do avesso, assim, né? É isso, cara. Cada hora ele ri de um jeito, mano. Eu já perguntei pro Hugo, vou perguntar pra você também. Você acha que o Panda tem algum problema sério mental? O Hugo? Não, eu já perguntei pro Hugo e tô perguntando pra você. O Panda tem algum problema sério mental? Não, problema sério mental é pouco pro Panda, cara. Ele deve ter algo a mais, cara. Ele não tem cérebro. Ah, pode responder. Ô, Doug, que você tem a dizer pro Vinícius? Arrombado, pronto. Nossa, vai falar isso, cara? O cara tá aqui recebendo você praticamente... Ô, Vinícius, tempo. Desculpa então, cara. Achei que você não tava aí. Ô, Valdeir, diga alguma coisa pro Vinícius? É, não, não gosto dele. É, ainda bem, porque ele já foi embora faz uns 20 minutos. É isso aí, galera. Quer aproveitar e mandar algum recado? Ah, mandar um recadinho pro pessoal visitar o Esgoto, cara. O Cavacho não aprende. O cara não aprende, velho. O cara não aprende. O cara caiu em todas as vezes, cara. Quantos anos você tem, Doug? 13? É. Ó, oh, Papai Noel não existe não, viu, Doug? Ah! Capaz. Para de mentir, rapaz! E o Valdomiro aí nem participou, pô! É, deixa o Valdomiro! Deixa o Valdomiro falar alguma coisa. Valdomiro, o que você tem a dizer pro Doug? É um bosta. Fala! Tem que esgotar. Não, o Vladimir parece que tá doente ainda. Ô, o Valdecir aí, não sei o que aconteceu com ele, mano. Ô, Vanderlei, se não for pra, se for pra não participar, não, para, né, cara? Sai do Skype. Ô, mano, não deixa eu ficar tirando você, não. O Vampeta nem participou. Ô, Vandessa! Um abraço, caraca, viu, querido? Nunca ouvi tanta versão pro nome do Valdeir, cara. Caralho. Valeu, aquele abraço, valeu, gente. Sai, falou, gente. Douglas. Sim. Filho da puta, velho. Eu vou fazer esse desenho, cara. Vocês estão fodidos, mano. Filhos de um caralho, mano. Com certeza. Falou aí, velho. Valeu, mano. Falou, gente. Abraço. Valeu.